Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Muito boa noite. Bem-vindos a mais um programa Três Orelhas no Estúdio. E hoje vamos ouvir a cantora paulista Miriam Maria, um CD lançado em 2012, produzido pela Simone Soul. O disco se chama Na Rama e mixado aqui no Três Orelhas Estúdios. A Miriam é uma das orquídeas do Brasil que acompanhou Itamar Assunção. Já cantou com Chico César, Naná Vasconcelos. Este CD tem a participação de grandes músicos. Chico César, Danilo Moraes, o Tupo Marcondes, o Marcelo Genesi, o Gabriel Levi, o Zé Pitoco. Incrível esse disco. Na percussão e samplers, Simone Soul. E para começar, a Miriam vai cantar para a gente Bauhaus, música de Chico César e Tata Fernandes. E na sequência, a música que dá título ao disco, Na Rama, também de Chico César. Miriam Maria, aqui na Rádio TV Mundo Novo. Chauá, ocas, ocas, Bauhaus, o Manauara, Baia, Deus, Manaus, tchau, cara. Curumim vai mostrar com quantos paus se faz uma coivara. Quando o caos soca a boca do Tuxauá, ocas, ocas, Bauhaus, o Manauara, Baia, Deus, Manaus, tchau, cara. Se faz uma coivara. Pau Brasil, pau da correnteza, incenso imenso, aceso. Sou a caos, sou a caos. O Manauara vai, Curumi vai. O Manauara vai, Curumi vai. O Manauara vai, vai, vai. Toca a boca do Tuxauá, ocas, ocas, Bauhaus, o Manauara, Baia, Deus, Manaus, tchau, cara. Curumim vai mostrar com quantos paus se faz uma coivara. Pau Brasil, pau da correnteza, incenso imenso, aceso, sou a caos, sou a caos. Me desse uegarapé. Vou deixar minha mãezinha, meu filho e minha mulher. Eu vou pegar minha poranga, vou desse uegarapé. Vou deixar minha mãezinha, meu filho e minha mulher. O Manauara vamos ouvir Inequação, de Kleber Albuquerque e Tata Fernandes. E na sequência, Recipiente, música de Maurício Pereira e Escova. Inclusive, Maurício Pereira, ele faz os vocais junto com o Danilo Moraes nessa música. Com vocês, mais duas canções da Miriam Maria. Thank you. come pedra, quem bebe água de chuva, quem sabe de toda a prova que Deus é capaz de dar. Quem parecido, que indivíduo que confere, quem com ferro fere, quem com ferro ferirá. Que semelhante, que vivente, que parente, que melhor cliente, que compadre, que irmão, quem se comove, se incomoda, quem se move. É a prova dos nove, desce na equação. Quem come pedra, quem bebe água de chuva, quem sabe de toda a prova que Deus é capaz de dar. Quem parecido, que indivíduo, que confere, quem com ferro fere, quem com ferro ferirá. Que semelhante, que vivente, que parente, que melhor cliente, que compadre, que irmão, quem se comove, se incomoda, quem se move. É a prova dos nove, desce na equação. Quem se comove, se incomoda, quem se move. É a prova dos nove, desce na equação. Quem come vidro, quem bebe água da calha, quem carrega toda a tralha que consegue amontoar. Quem toma vinho, quem se banha na enxurrada, se perde na encruzilhada quando sai do seu lugar. Que contratante, concorrente, praticante, que representante. Quem no mundo, cidadão, quem se comove, se incomoda, quem se move. É a prova dos nove, desce na equação. Come vidro, quem bebe água da calha, quem carrega toda a tralha que consegue amontoar. Quem toma vinho, quem se banha na enxurrada, se perde na encruzilhada quando sai do seu lugar. Que contratante, concorrente, praticante, que representante. Quem no mundo, cidadão, quem se comove, se incomoda, quem se move. É a prova dos nove, dessa inequação. Quem se comove, se incomoda, quem se move. É a prova dos nove, dessa inequação. Quem se comove, se incomoda, quem se move. É a prova dos nove, dessa inequação. Quem se comove, se incomoda, quem se move. É a prova dos nove, dessa inequação. TV Mundo Novo. Recipiente, não tenho forma, porque sou areia do fundo do mar. Recipiente, não tenho forma, porque sou areia do fundo do mar. Sou ilha, sou montanha, que o navio perdido vai avistar. Flutuo, mergulho, sólido interno, secreto, pesado, sujeito a voar. Sou recipiente, não tenho forma, porque sou areia do fundo do mar. Recipiente, não tenho forma, porque sou areia do fundo do mar. Sou o sol que bate na crista da onda, que a lua à noite vai abraçar. E quando a vejo lá no horizonte, eu nasço amor, a tarde afoga devagar. Recipiente, não tenho forma, porque sou areia do fundo do mar. Recipiente, não tenho forma, porque sou areia do fundo do mar. Sou nuvem pousada no canto dos vales, que o vento carrega, deixando enxergar a diferença entre um dia e a noite, a diferença entre a serra e o mar. diferença entre um dia e a noite, a diferença entre a serra e o mar. Bate na crista da onda, que a lua, a noite, vai abraçar. E quando a vejo, lá no horizonte, nosso amor à tarde afoga devagar. Recipiente, não tenho forma, porque sou areia do fundo do mar. Sou recipiente, não tenho forma, porque sou areia do fundo do mar. Sou nuvem pousada no canto dos vales, carrega deixando enxergar a diferença entre um dia e a noite, a diferença entre a serra e o mar. A diferença entre um dia e a noite, a diferença entre a serra e o mar. A diferença entre um dia e a noite, a diferença entre a serra e o mar. A diferença entre um dia e a noite, a diferença entre a serra e o mar. Só aqui na Rádio TV Mundo Novo, você ouve Miriam Maria. E agora vamos ouvir duas canções. A primeira, Capitão do Mato, de Vicente Barreto e do grande Paulo César Pinheiro. E a outra chama-se No Vento, de Arnaldo Antunes, Paulo Tati e Sandra Pérez. Vestido de rei Mutalumbu. levanta lençóis, entra na janela, leva minha voz. Nuvens de areia, folhas no quintal, canto de sereia, roupas no varal. Sacode a cortina, alça os urubus, sai pela narina, canta nos bambus. Cabelo embaraça, bate no portão, espalha fumaça, varre a plantação. Lava o pensamento, deixa o som chegar, leva esse momento, traz outro lugar. Sacode a cortina, alça os urubus, sai pela narina, canta nos bambus. Cabelo embaraça, bate no portão, espalha a fumaça, vai à plantação. Lava o pensamento, deixa o som chegar, leva esse momento, traz outro lugar. Rádio e TV Mundo Novo. Agora vamos ouvir Moer Cana, de Chico César. E na sequência, Espera, de Kleber Albuquerque. Miriam Maria, para vocês.

acordeão do Genesi, que beleza. Vamos ouvir agora Ciganos, de Zeca Baleiro e Miguel Torga. E Luzes, de Paulo Leminski. Essa música tem o piano do Sacha Mbach. E a folha que plana é mais liberta. Tudo que voa é ave dessa janela aberta. A pena que se eleva é mais suave. E a folha que plana é mais liberta. Os seus braços azuis o céu aquece. Todo alado o movimento que arrefece. O que não pode andar, o que não pode andar no firmamento. O que não pode andar, o que não pode andar no firmamento. Outro levante, pois ciganos, outra tenda sem pátria mais além. Desumanos são os sonhos também. Outro levante, pois ciganos, outra tenda sem pátria mais além. Desumanos são os sonhos também. Fogos de línguas de dragões, vagalumes numa nuvem de poeira de neon. Tudo claro à noite, assim que é bom. acesa na janela lá de casa. O fogo, o foco lá no beco e um farol. Essa noite vai ter sol. Essa noite vai acenda a lâmpada às 6 horas da tarde. Acenda a luz dos lampiões. Inflame a chama dos salões. Fogos de línguas de dragões. Vagalumes numa nuvem de poeira de neon. Tudo claro. Claro, a noite é assim que é bom. Tudo claro, a noite é assim que é bom. A luz acesa na janela lá de casa. O foco lá no beco e um farol. Essa noite vai ter sol. Essa noite vai ter sol. Essa noite vai ter sol. Essa noite vai ter sol. Finalizar esse CD da Miriam Maria, Na Rama, nós vamos ouvir o bonus track Filho de Santa Maria, de Itamar Assunção e Paulo Leminski, produção do meu grande amigo André Abujanra, acordeão do Gabriel Levi e as minhas edições. Aqui tô eu pra te proteger dos perigos da noite e do dia. Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente. Eu também sou filho de Santa Maria. Se Dona Maria soubesse que o filho pecava e pecava tão lindo, pegava o pecado, deixava de lado e fazia da terra uma estrela sorrindo. Uma estrela sorriu. Uma estrela sorriu. Rádio TV, Rádio TV, Mundo Novo. Já tivesse havido. puro espírito. Mais um programa Três Orelhas no Estúdio, aqui na Rádio e TV Mundo Novo. E agradecer a equipe: Caco, Jéssica, Deise, Max, Renato, Maurício e toda a equipe da Rádio e TV Mundo Novo e do Condomínio Cultural. Vocês nos próximos programas. Só que na Rádio e TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar.